Na Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15, a palavra foi o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado pela proteção e vida e bênção que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém. Senhor, eu te pido que o Espírito do Senhor acapare de nosso coração, fazendo compreender a mensagem que me tem para nós nesta noite. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É muito importante esse verso. Um verso muito curto, mas muito importante. De muita importância para a vida espiritual dos cristãos. Porque ali sim, Jesus Cristo põe ênfase numa palavra ali: se porém. Primeira frase: se nos perdoa, homem, se as ofensa, Pai, nos Pai Celeste, perdoa também nos ofensa. Se porém, ali sim, é muito importante essa pequena palavra ali: se porém, nos que perdoa, nem tampouco Pai do Céu te perdoa nos meus pecados, nos ofensas. Queridos, foi uma citação. Deus criou o homem perfeitamente santo e feliz. Certamente, o homem, ao sair de mão de seu Criador, que tinha nenhuma marca, nenhum traço de defeito na caráter, que existia defeito no homem quando sai de mão de seu Criador. Mas com a entrada do pecado no mundo, o homem torna pecador. E sendo o homem um pecador, o que acontece? Relações humanas torna defeituosa. É possível que no nosso relacionamento haja o quê? Haja choque, haja desentendimento, haja problema, haja dificuldade. É normal que isso aconteça porque nós é pecador, nunca é perfeito, nós é falhos, nunca falha. E às vezes não te falha, até na coisas que não te pensa ser correto. Existem falhas. Somos humanos, somos falhos, somos imperfeitos. E ali que a palavra de Jesus deve render. Se nós é defeitosos no nosso relacionamento, isso quer dizer que não tem necessidade de ser perdoado, não tem necessidade também de perdoa. Se não perdoa, Deus está perdoando. E se nunca perdoa, também que nos espera perdão de Deus, porque Deus está perdoando. Essa ali é a palavra de Jesus. Foi próprio Jesus que pronuncia essa palavra. Se nunca perdoa, nunca está perdoado. Amados, você pensa que entre nós que tem esse sentimento de que perdoa? Porque nunca te consigo entender o modo que dois irmãos também para a mesma igreja te sinta no mesmo banco que te perdoa companheiro. Afinal, nós é filho do mesmo pai. E eu sei o que te acontece ora se quem se te sinta no mesmo banco, na mesma igreja, com o irmão que tem rancor contra ele, nunca se te perdoa, eu sei o que te acontece. Tudo bem quem entra na porta ali, que sinta nesse banco, que sinta na banco junto comigo. Aquele sentimento de rancor só te arruina minha vida espiritual. Jamais ainda tenho um relacionamento íntimo com Deus. E que perdoa tem duas consequências. Um, nunca te recebe de Deus esse favor que tanto não te carece. Perdão de Deus. Dois, nos maltrata fisicamente nos vida. Um, nos machuca, nos define nosso relacionamento com Deus, e o outro nos até define nós mesmos, nos até deprime nossa saúde. Porque tudo vez que vê aquele alguém que tem rancor contra ele, você fica com rancor, com ira no coração. E tudo vez que o ira, o coração bate mais forte, você até prejudica o batimento do coração, você cria um ataque cardíaco em qualquer dia, você pode morrer com pecado no coração. E Jesus Cristo falou o quê? Nos perdoa. Se nos perdoa, nos está a ser perdoado. Se nos quer perdoa, nos quer ser perdoado. Uma pergunta simples. Quem que crê ou que gosta de receber perdão de Deus? Certamente, todos nós não temos desejo de receber de Deus o perdão. Nós só falamos uma coisa. Perdoa alguém que peca contra nós, é cair fácil? É cair fácil. É preciso ser o quê? Humilde. É preciso ter coragem. É preciso que haja um relacionamento estreito com Deus. Para quem não tem coragem de perdoar. Porque nem sempre a ofensa que alguém está cometendo contra nós é coisas pequenas. Nem sempre é fácil de perdoar. Mas é necessário. É importante. É indispensável que nós nos prendamos a perdoar. Se não queres ser íntimo com Deus, não deve perdoar. Não tem que ter sabido perdoar. De vez em quando, nunca sabe se nos costuma ouvir essa expressão. Tem pessoas que têm essas diferenças entre eles. Depois, horas que alguém está dando conselho, não perdoa. Eu não tenho que perdoar, não tenho que fazer isso. Nunca ouvi essa expressão. Minha coisa nem morte. Tem alguém que está pôr nesse coração. Minha coisa nem morte. Quer dizer, nem com morte, nem até morte, nem na morte. Você é capaz de perdoar alguém sem ofensa contra você. Mas, amados, quantas vezes nos tem magoado terrivelmente o coração de Deus? Mas quantas vezes Deus tem ansiado perdoar nossos pecados? Por quê? Que nós nunca te perdoamos, nossos irmãos, que peca contra nós, e que às vezes é uma pequena coisa. Às vezes são pequenas coisas. Por que nunca te perdoa? Não lembra ali que Deus cria homem perfeito e santo e feliz, perfeitamente santo e feliz. Mas é o pecado que existe na nós, que te torna nosso relacionamento defeituoso. Isso quer dizer que não deve reviste de caráter de Cristo para que nós não podemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Sei de uma coisa. Sei que entre nós que existe a situação de pessoas que estão a falar em cada perdoa. Sei que entre nós, mas que existem pessoas que estão sentando no mesmo banco, no mesmo salão, que te adoram o mesmo Deus, tendo rancor de outro no seu coração. Se isso está existe, queridos, hoje é uma oportunidade para falar a Deus: Senhor, me perdoa por tudo aquele tempo que tem, te maltrata, te maldiço, meu irmão, no coração. E hoje em crê, liberta de escravatura. Não perdoar é não aceitar de Deus o perdão. Ora, se que nunca perdoa nossos irmãos, é sempre que nos fala, Deus, fica com o perdão lá para boa. Nunca crê o perdão. Que perdoa o irmão é que aceita de Deus o perdão. Não perdoar o erro de um irmão é se dispor a tornar-se um eterno escravo de seu erro. Sabe por quê? Tudo vez que vou a um irmão que nunca perdoa, tudo vez que vou a ele, com intenção ou sem intenção, primeira coisa que te acontece, o coração está logo. É assim? Mas não se quer saber porque, quer dizer, não se quer se prometer sentimento teu, se pensar, mas sempre não se perdoa. É verdade ou não? Sempre não se perdoa, por isso não se quer experimentar sentimento nunca. Mas nós, se nunca perdoa, nós nos torna um eterno escravo de erro do outro. Amados, para morrer que não crê, torna um eterno escravo de erro de outros. Então, é uma ilustração que o pastor Luiz Gonçalves faz muito bonito. Ele fala que perdoa, que perdoa alguém sem ofensa, é bom. Mas também um copo de veneno da esperar para tu limão. Ora, se o caçador perdoa, você também veneno, você espera para outro alguém mal. Benefícios de perdão. É impossível haver um reavivamento sem perdão. É impossível. É impossível. O dever de todo cristão está claramente delineado nas palavras: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6, 37 e 38. Jesus falou: acabou julga, vou cada ser julgado. Perdoa, vou cada ser perdoado. Mais um mês, Jesus está pondo ênfase sobre perdão. Amados, se nunca perdoa, nunca está a ser perdoado nas ofensas. É por isso que é impossível sem perdoa, sem perdão, ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque não lembra o que Isaías falou? O ouvido de Deus é que é tão surdo para que ouvido. Mão de Deus é que é curto para salvar. Mas o quê? É o pecado, é o nosso pecado que cria uma barreira entre nós e Deus. Quando que não guarda o coração, ou no nosso coração o pecado, Deus que até mora no coração que o único pecado existe ou está reina. Deus é santo. Deus que até coabita com o pecado. Se não quer para Deus habita no nosso coração, não tem que fazer o quê? Não tem que expulsar o pecado do nosso coração. Não tem que expulsar rancor do nosso coração. Não tem que expulsar tudo quanto é mal. Para que Deus possa residir no nosso coração. Só fiz só um parênteses ali, é? Eu sei para a memória que... falar uma povo adventista mesmo um povo direito. O povo adventista sabe perdoar, sabe dar perdão. Sabe aceitar perdão. Por isso que... Para onde que eu vou para tu falar o povo adventista, esse é bom povo. O amor não sabe perdoar. Que não continua que é com esse espírito de sabe perdoar. Não continua com esse espírito de dar perdão e de receber perdão. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Não imagina, se a mim que está disposto a perdoa, horas que alguém peca contra mim, será que não pode esperar perdão de outros quando que me peca contra outros? Onde ele espera? Certamente que não. Certamente que não. Se mim que está disposto a perdoa, também queria estar disposto a esperar dos outros o perdão. Apóstolo Paulo ali também te recorda. Na Colossenses capítulo 13, na verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amados, Bíblia é cheio, é repleto de versos que não deve meditar na ele sobre o assunto de perdão. Assim como Cristo perdoa nós, nós também nos perdoamos, irmãos. Afinal, Cristo vem para dar um exemplo. Apóstolo João falou o seguinte: nisto é manifesto o amor de Deus, que Ele nos perdoou. Ou seja, que Ele nos amou. antes. Ele nos amou antes. Quando nós éramos pecadores, Deus enviou o quê? O seu filho. Deus dá um exemplo do perdão. Deus dá um exemplo. E apóstolo Paulo está falando ali, assim como Cristo perdoando. Cristo, olha que Cristo perdoando. Cristo perdoando sem que nós não mereça perdão. Cristo perdoando sem que nós não mereça perdão. Tem uma coisa, queridos. Tem uma coisa que não deve levar em consideração quando se trata de perdão. Primeiro, não deve compreender que ofensa que irmão comete contra nós, ele é irreparável. É irreparável. Tem coisas que irmão, que alguém comete contra nós, que tem soma de dinheiro que pode recuperar isso. Nós, Bolívia, sabe, Pedro. Bolívia reconhece que isso é irreparável. Perdoa sem esperar nada de volta. Isso é muito importante na nossa relação. Perdoa sem esperar nada de volta. E é assim que Cristo faz com nós. Cristo perdoando sem esperar nada de volta. Sem esperar nada de troco. Por quê? Por amor. E nós também devemos amar e não devemos perdoar. Não perdoa por amor. Nós sabemos que Cristo está falando que não ama nos inimigos. Cristo está falando que não ama nos inimigos. Se Cristo está falando que não ama nos inimigos, morre que a nós, nós que irmãos, filho do mesmo pai, te congrega na mesma congregação, te sinta no mesmo banco, morre que nós nunca te perdoa, companheiro, nas ofensas. E agora não queres estar em dia com Deus. Não queres ter um relacionamento íntimo com Deus. Não está dizendo que é possível? É que é possível, queridos. É que é possível. No debi, compreende lição de Cristo. Deus amando primeiro e manifesta-se amor, enviando seu Filho para morrer no nosso lugar, enquanto que nós ainda pecadores. Que eu espero até que o irmão torne perfeito para vos perdoar. E a nós não tem sempre as manias. Desbezem perdoar, manca de perdoar mais. Conhecendo a natureza humana, é por isso que apóstolo Pedro pergunta, Senhor, quanto vezes que não deve perdoar meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes, porque 7 vezes era limite da perfeição. Jesus Cristo surpreende Pedro dizendo, até quanto? 70 vezes. Até 70 vezes? 7. Vezes 7. Irmãos, aprende com lição de Senhor Jesus Cristo. Não faz um exame de nossa consciência. Não faz um exame de nosso coração. Não faz um exame de nossa vida. Não tira de nós tudo. Tudo. Tudo. Aquele que te impede, Jesus mora no nosso coração. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Jesus fala, mas quando que não se está ora? Enquanto não se está ora, queridos, não examina nossa consciência. Não examina a nossa vida. Se não tem alguma coisa contra alguém, se alguém tem algo contra nós, não perdoa no nosso coração antes de não continuar a oração. Você precisa perceber o quanto Deus te insiste para que Ele tenha um lugar no nosso coração? Deus só te insiste com nós, aqui e por aí, levando aos salvos para serem. Quanto vezes não nos almeja ser salvo para Deus? Quantas vezes? Qual é que é o pecado que o irmão está cometendo contra você, até que é que merece o perdão? Qual é que é o pecado que o irmão está cometendo contra você, até que é que merece o perdão? E agora foi digno de receber o perdão de Deus. E não pensa nisso? Bom, acho que disso não falo com a Igreja de Alto Verdade. Sei que Deus é gente boa. Liga-me, por favor. Fazer uma citação. Se cederdes à tentação e depois reconhecerem o erro e dele se arrependerem, perdoai-lhes tão liberalmente como esperais ser perdoados por vosso Pai Celestial. Como Cristo, perdoaremos a nossos inimigos e buscaremos ocasiões de mostrar aos que nos magoaram que os amamos. E se nos fosse possível, lhes faríamos bem. Não está disposto a fazer bem para quem é que fazer o mal? São mandamentos da Bíblia. Quem nos paga mal com mal. Mas nos paga o quê? Mal com bem. É isso que a citação está falando. No livro mostra... Para quem é que magoamos? O quanto não está mal? Apesar de ter magoado nós, mas não está mal. E se for possível, e se possível for, não está fazendo bem para ele. Que não nunca te deseja ninguém mal. Amados, nunca pude ser irmãos. Nunca pude ser um companheiro de irmão. Se nunca temos sentimento, se nunca tem coragem, se nunca tem humildade de poder perdoar. Não sabe você que significa ser irmão? Que nós é filho do mesmo Pai. Existe um laço de fraternidade entre nós. Se existe laço de fraternidade entre nós, que por existe mágoa, que por existe ofensa, que merece perdão. Aliás, perdão não está concedido por amor, e não porque a pessoa merece, porque nós nunca merece, mas Cristo perdoando. Se os que nos ofenderam continuam em sua atitude de fazer mal, devemos fazer esforços para nos reconciliarmos com os irmãos, seguindo o plano bíblico, assim como Cristo mesmo nos ensinou. Esse é no livro Filhos e Filhas de Deus, página 90. Citação bonita, não? Se alguém que ofendendo, continua na sua atitude de fazer mal. Qual queria ser a nossa atitude? Faz um esforço de fazer. Não deve fazer um esforço para nos reconciliar com ele, seguindo o plano de Jesus, o plano bíblico, assim como Jesus Cristo ensinando. Amados, nós não devemos parecer com Cristo. Não devemos parecer com Cristo. A Bíblia está falando que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual é o sentimento que houve em Cristo? O sentimento de perdão. O sentimento de perdão. Que nós não devemos parecer com Cristo, amados. Isso eu nunca tinha problema. Na parte nenhuma, senão não te apareceva constantemente com Cristo. Nunca devia ter um problema. se não te apareces com Cristo. Não deve fazer o que Cristo ensinou. Não deve viver sem Cristo ensinando. Amados, o que interessa é a nossa vida espiritual, nossa ligação com Deus. Os que no espírito e amor de Jesus se tornarem um com Ele andarão em íntimo companheirismo uns com os outros, ligados pelos preciosos laços de amor. Recebe, senhores, com aquele verso de Colossenses, acho que é capítulo 2, que está falando que o amor seja o árbitro entre os vossos corações. O amor fraterno seja árbitro entre os nossos corações. Amado, se o amor de Cristo está no nosso coração, se não tem uma íntima ligação com Cristo, não está desfruta de companheirismo de um com o outro. É para isso que Cristo te manda. Se não está ligado com Cristo, não está se ligado com os irmãos. Se não está guiado pelo Espírito de Deus, se é o amor de Cristo que está unindo, nós é capaz de perdoar. Nós é capaz de aceitar perdão. Você não tem alguém que quer te aceitar, nem mesmo perdão de quem quer perdoar? Existem pessoas que é tão orgulhosa que te rejeita até perdão de quem te quer perdoar. Você sabe que eu costumo contar com esse tipo de pessoas. Tem pessoas que gostam também de carregar culpa. Ele é perdoado, mas ele continua a carregar culpa no seu coração. Que é o sentimento que acapara do nosso coração. Que não seja pessoas que sabe perdoar e que sabe aceitar perdão. Já não está no nosso final. O apóstolo Paulo falou o seguinte, no livro de Efésios, capítulo 4, versos 33 e 32. Toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amados, Bíblia é repleto de lição sobre o perdão. Senhor, tira de entre nós toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, seja tirada de entre nós. Amado, o que o apóstolo Paulo cita ensina é coisas que cada glorifica Deus. Que tudo aquilo que cada glorifica Deus seja tirado de entre nós. Tudo aquilo que cada glorifica Deus, que cada honra o nome de Deus, que seja tirado de nossa nação, seja tirado de nossa vida, seja tirado de entre nós. Mas que haja o quê? Antes de ser bondosos, não deve ser bondoso para com todos. Bondosos uns para com outros, compassivos, perdoando-vos, como Deus perdoando em Cristo. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro cristão. Afinal, o cristão é denominado como? É o pequeno Cristo. O pequeno Cristo deve andar como Cristo anda. O pequeno Cristo deve ter o sentimento que houve em Cristo. Perdoai-vos uns aos outros. Não sei, mas se entre nós existe tal amizade e um relacionamento Mas quem é que está olhando de lá de fora? Até tem vontade de ser de nós? Não sei, mas se não aplica nosso coração a ser bondoso, um para com o outro, compassivos, perdoando cada um a sua ofensa. Não sei, mas Deus só tem prazer de marcar essa presença no meio de nós. Não sei, mas não está a ser reavivado quando que não decide, nem expire de nós tudo o que é errado e tira de meio de nós a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Quantas vezes não te carece de perdão de nós irmãos? Quantas vezes não te carece de perdão de Deus? Quantas vezes não te precisa que Deus perdoe os pecados? Amados, não creio que Deus perdoe os pecados, mas nunca creio que perdoe os irmãos. Um dia tem um irmão que fala, às vezes não dá para ser mais justo que Deus. Às vezes não dá para ser mais justo que Deus. Não creio para Deus perdoar, mas nunca creio perdoar os irmãos e suas ofensas. Queridos, e tudo isso que nos está hoje ali, é fruto de um coração convertido. Não digo ser sinceramente convertido para que tudo o que nós ali aplica na nossa vida. E para que nós não seja pessoa convertida, não deve procurar Deus em oração. Nós devemos estar sempre dispostos a orar, a busca a presença de Deus na nossa vida. Quando Deus está presente na nossa vida, queridos, quando que nós nos está revestido de Cristo, nós é disposto a perdoa, a aceita perdão, disposição para orar. Quem que está disposto a orar? Quem que está disposto a pôr de joelho e falar, Senhor, me ajudando na minha fraqueza? Quem que está disposto a pôr o joelho e abre seu coração a Deus e fala, Senhor, me toma a minha vida, me transformar na pessoa que me deseja que me seja. Amado, é preciso, assim como o apóstolo Paulo falou, que nos faz um sacrifício vivo, é preciso que nos entregue a Deus. É preciso que nos deixe de nós aquele sentimento de meninice. É preciso que nos desapega de nos eu. É preciso que nos compreende. Mas o diabo vive para Cristo e não vive para nós mesmos. Não é no primeiro dia. Mas muito está agarra nesse sentimento infantil. O que é que deixa ele crescer na vida espiritual? No crescer vivo espiritualmente? Não crer cresce espiritualmente. Se não crer cresce espiritualmente, querido, não tem que viver ao lado de Cristo. E ninguém está por vive ao lado de Cristo sem que mante uma vida de oração. Ninguém está por mante uma vida vivo ao lado de Cristo sem que esteja disposto a orar, sem que esteja disposto a perdoar, sem que esteja disposto, Senhor, a ser íntegro, a ser inteiro. É preciso que isso seja objeto de nós busca ao lado de Deus. Agora, queridos, disposição para a hora. O tema será abordado amanhã. Se Deus dá um vídeo com saúde, eu não também trato sobre esse assunto. E nesse momento, queridos, ainda gostava que não tomava um tempo para a hora. Não faz mais uma oração. Quem é chefe de água? Chefe de água? João Lucas. Queridos, só falei uma coisa, que talvez não te ignora. Nossa igreja é objeto de ataque de Satanás. Nossa igreja objeto de ataque de Satanás. Tudo bem se não pensa na fazer uma coisa correta, Satanás ainda pensa na algo que está fazendo atrapalhar nosso relacionamento. Por isso eu preciso que não ore para a nossa igreja. Não ora para a liderança da igreja, não ora para a criança da igreja, não ora para a jovem da igreja, não ora para a família da igreja, enfim, não ora para a nossa igreja. Que haja entre nós aquela harmonia que Deus deseja que existe entre nós. Por isso, tem que ser o chefe diácono. Responsável pela igreja, não? Que faz uma oração a favor da nossa igreja. Santo, bondoso Pai, que habitas no céu, obrigado, Senhor, desse pão espiritual, para fazer cada dia nos viver segundo a vontade de Deus. Amém. Me deu, Senhor, para fazer cada dia ter um reparo, um arrependimento, me deu, Senhor, fase entre nós que está ali, no pé do nosso companheiro, ser mais humilde, naquele dia, acima que nos dando perdão, também para nos dar para nosso companheiro, Senhor. Amém. Deus, eu tudo de liderança dessa igreja. Tudo o que está fazendo durante os anos seja para honra e vontade de Deus. Também sou nosso pastor, onde que se dirigiu essa mensagem, que tudo que está fazendo seja segundo vontade de Deus. Também Deus, eu capacito cada liderança, individualmente cada membro que está ali, eu capacitando e eu fazendo que seja um vaso no operante, meu Deus. Amém. Tudo que te pediu a mim hoje eternamente. Amém. Amém.